vou mostrando os grills, muito menos dentes. Pra quem me magoou, não vou me perder por essa estrada em fuga constante. De quem me amou, não vou. Quero mais, muito mais, se você me entende. Colocar um cravejado no que é de ouro. Quem diria em 2020? Conhecido na farmácia por vender meu som. Melhor track ou melhor fit? My drugs, the best shit. Uber 99 taxi, denied on the backseat. O que ela faz? Nenhuma faz. Tipo, quem tem mais apetite? Green card, green pass free. Sobrevoamos Veneza. Em hora saímos do planeta. Constelação são as luzes do meu pai. Enemies na volta, gangue em peso. Mamãe, tudo bem, eu não vou mostrar. Não vou mostrar meus grills, muito menos dentes. Pra quem me magoou, não vou. Me perder por essa estrada em fuga constante. De quem me amou, não vou. Quero mais, muito mais, se você me entende. Colocar um cravejado no que é de ouro. Quem diria em 2020? Conhecido na farmácia por vender meu som.